celular, a me lembrar de tudo que um dia a gente viveu. Nossas fotos e os nossos vídeos, e as mensagens que eu não apaguei, e as promessas que a gente fez. Agora é só saudade de nós dois, olhando o pôr do sol. Eu lembro você, por onde andas? Será que tá bem? Eu não sei. Quem sabe um dia a gente possa se encontrar. Vou dizer tudo que não disse a você. Sinto saudade, como eu queria você. Pra dizer tudo que eu sinto por você, e esse amor que nunca vai acabar. Que eu te amo, que eu te amo. A história continua. Olhando o celular, a me lembrar de tudo que um dia a gente viveu. Nossas fotos, os nossos vídeos, e as mensagens que eu não apaguei, e as promessas que a gente fez.